Começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Aqui é o Zabuzeta, muda presidente, muda técnico da seleção, mas não muda meu gosto por civilização. Olha só. Nossa, agora se a gente não rimar, vai ficar feio pra gente, entendeu? Fala galera, aqui é o Snake e o meu objetivo de vida não é mais perder peso, é sim comprar um board game. Fala galera, aqui é a Jéssica e hoje fazem 2 anos que eu casei com o Joga... Não, com o Zabuzeta. Chegamos aqui ao episódio número 50. Uma gambiarra. Marco. Não, uma gambiarra que a gente fez aqui pra gente chegar. A gente não. Eu, desculpa. É que eu gosto de falar a gente como se fosse uma equipe, sabe? Bonitinho assim. A gente é uma equipe, mas quando faz besteira não é equipe. A gente é uma equipe, mas o único que trabalha é os Zabos. Não, peraí. A arte nova do Jogatina BG. É verdade. Aos créditos, vai pra Jéssica. Palmas aí na edição, né? E num efeito sonoro muito bonito. Mas que arte nova? Que arte nova? Exatamente. Olha só. Sim, por quê, Snake? Chegamos numa nova fase. É pra eu responder, porque você fez um porquê, Snake. É. Eu não fiquei meio na expectativa aqui. Por que, Snake? Chegamos numa nova fase. Chegamos numa fase. São 2 anos de podcast. É, agora a gente chegou na maioridade. Sim. Maioridade podcast. Maioridade da internet. Pois é, né, cara? Passou de 1 ano na internet, é tipo uma eternidade, né? É. Aí não acaba mais. E resolvemos mudar a cara, mudar... E eu quero as palavras da criadora da nova arte, como que foi essa ideia da concepção e tal. Ah, então. Na verdade, aquele logo que a gente usava, ele era muito legal. Mas... E ele foi feito, assim, em 3 horas. Foi. Eu e o Zabos, a gente ainda namorava à distância, e aí a gente teve a ideia de montar o Jogatina. Falei, não, peraí, eu vou fazer um negócio aqui. Não, calma aí. A ideia de montar o Jogatina foi sua, porque até então a gente tinha level mais. É verdade, lembra? É verdade. E aí eu queria falar no level mais de board game, aí você foi lá, assim, no meu ouvido, assim, por que você não faz uma coisa só de board game? É verdade, tem razão. Daí o board game hoje, o Jogatina existe por causa de você. Olha só. Ah! Oh. Oh, deixa eu sair daqui que tá ficando muito legal esse negócio. Acendendo as velas aqui. Então, mas na verdade, a gente usou esse logo um bom tempo sem problema nenhum, mas como a gente tem novos projetos agora, a gente precisava de um logo que funcionasse em mais mídias. E também que o pessoal não lesse errado. É. Deixa eu deixar explícito aqui que essa parte do ler errado, a culpa é sua, eu não sei, é minha. Eu sei, preciso. Eu fiz a arte na ordem certa. Eu não ligo de falar dos meus erros nesse caso. Nesse caso. Don't dead the open side, né? Ok, exatamente. Mas voltando, e agora com o padrinho e tudo mais, a gente tem objetivo... Oi? Quê? Padrinho? A gente tem ideia de fazer camisetas, cartões de visitas, outros tipos de coisas usando o logotipo do Jogatina. E o anterior, sim, ele era muito difícil, por exemplo, pra imprimir camisetas, pra fazer uns materiais fora da internet, né? Sim. Fora do digital. Uhum. E isso tudo também conciliou com a ideia do padrinho, né, Snake? Sim, é uma forma do pessoal contribuir, ajudar a gente, né, produzir mais conteúdos, mais coisas, seja assim, em forma de podcast. A gente tem essa vontade, né, de produzir muita coisa diferente, uhum, além do que a gente já produz. Não que a gente produz pouco, né? A gente produz ali 4 podcasts. Pro standard, acho que, né? Pro um padrão. 4 podcasts, assim. É. A gente, até então, a gente tá gravando antes do resultado do prêmio Ludopedia, a gente não sabe necessariamente como que foi o resultado da categoria de mídia na segunda fase. Sim. Estamos torcendo que a gente ganhe essa parte. Qualquer coisa a gente faz assim, o episódio 50A a gente comemorando, ou 50B, parabéns ao vencedor. E a ideia de montar o Padrim, que é um financiamento coletivo contínuo que os nossos ouvintes, nossos assinantes faz, é justamente isso, é a gente explorar o nosso potencial. A gente quer fazer muito mais, só que demanda equipamento, demanda tempo de edição. E não só seu, né, porque como o Snake já falou, quem mais trabalha no Jogatina é o Zabuza. Uhum. Tipo, toda semana tem edição, toda semana tem que marcar gravação, tem que fazer pauta. E também essa parte de a gente tirar do nosso bolso acaba pesando pros outros membros da equipe. Uhum. Todo mundo trabalha, cada um tem o seu horário, cada um tem seu turno de trabalho diferente. E isso vai ser como um incentivo pra galera, né? Questão de deslocamento. Tem várias coisas, vários custos que a gente pode listar aqui, vários. E acho que o mais importante também é a criação da nossa própria biblioteca, né? Sim. E tá adquirindo jogos novos, tá conhecendo material que não é só o mainstream, digamos assim, que com certeza a gente fica mais confiante de adquirir, né? De, ah, esse aqui tá na boca de todo mundo. Vamos comprar e... Vamos comprar pra biblioteca do Jogatina BG e vamos falar sobre ele, fazer conteúdo, fazer vídeos, fazer várias coisas, sim, assim. Até porque uma das coisas que mais é visto como conteúdo nesse meio é lançamento. É o hype. É o jogo que está bombando, entendeu? É o trem do hype. Exato. É. Essa mídia... Cadê o Xande? É a mídia que é carregada pelo hype. Sim, não, tem bastante coisa, assim, que são jogos que se consolidaram. Então, você vai conseguir fazer conteúdo e vai ter público pra aquilo, mas jogos novos você tem que falar no momento certo. E a gente não tem essa demanda, né? É, e o padrinho, ele vai pegar bem nesse ponto, né? Que a gente tem muita vontade de criar, a gente tem... Assim, não que a gente não tenha equipamento, a gente já tem equipamento mais que muita gente. De a gente ter comprado do nosso bolso microfones, ter comprado um mixer de som, a gente quer se dedicar a isso. Só que assim, não dá pra sacrificar o resto da nossa vida pra isso, né? Com certeza. E é a ideia tem que pagar a conta da água, a conta da luz, internet, tem um monte de coisa. É. E até mesmo, como eu já havia dito antes, eu trabalho com freela de podcast. Então eu tô deixando de pegar freelas de podcast pra fazer conteúdo do Jogatina BG. Então a ideia é fazer mais e melhor. A gente tem muitas ideias. Assim, a gente convida vocês pra considerar se tornar um padrinho do Jogatina BG. A gente tem várias metas e vários sistemas de recompensas. Isso vai ser explicado na página do nosso padrinho lá. Tá explicado qual que é o motivo da nossa criação desse padrinho. E vários outros elementos disso que é bem legal. E pra exemplificar melhor quais são esses objetivos, a gente vai estar apresentando um vídeo a respeito disso, né? Com certeza. Mostrando as metas, as formas de contribuição, quais são os tipos de contribuições que vocês vão poder fazer. E tudo isso pra poder melhorar a qualidade, melhorar a quantidade de conteúdo pra sua diversão. Com certeza. Quanto mais... Assim, a galera gosta do que a gente faz e a gente enxergou isso como uma possibilidade de abrir o padrinho pra fazer isso. O objetivo não é ficar rico. O objetivo é... objetivo é não ficar pobre. É. O objetivo é não ficar... É não morar embaixo de vários board games, entendeu? É. Embaixo da ponte com uma casinha de board games, assim. Exato, mas um carrinho de board game. Eu fui em supermercado assim com cobertor em cima. Assim. O cobertor e os board games. Mas, gente, considere participar, ser um padrinho do Jogatina BG, tem recompensas. Você pode ajudar a partir de R$1. É muito fácil você participar. Você ajuda todo mês com esse valor que cabe no seu orçamento. E pra nós, a gente agradece de coração. Então, considere se tornar um padrinho do Jogatina BG. E esse podcast só é possível graças à contribuição mensal da pessoa incrível que é Yuri Piratello. Ele é um dos nossos padrinhos lá na nossa campanha do Padrim e ele ajuda mensalmente lá a produzir conteúdos de qualidade com os nossos podcasts e nossos vídeos. Então, Yuri, muito, muito obrigado mesmo. E se você é ouvinte e se interessou em ajudar o Jogatina BG, entre lá no padrim.com.br/jogatinabg. Valeu, Yuri! Antes que esse podcast seja sobre padrinho, que não é o que ele é, na verdade esse podcast é pra contar a nossa evolução como jogadores. Com certeza. Como criadores de conteúdo de board games. Até mesmo como consumidores de conteúdo, né? Com certeza. Eu acho que a gente pode já pensar, primeiro, como rotacionou da minha coleção, como rotacionou muita coisa. Eu acho que eu tenho mais jogos que eu tive do que eu tenho. Sério, eu fiz essa relação. Calma, tô confusa. Ó, vamos supor, jogos eu que eu tive. Eu sou de humanas. Jogos que eu já tive. Tava na minha coleção, eu passei pra frente, vendi, troquei. Sim. Então tem mais. Eu tenho um estado okay. maior. Você entendeu? Tem mais jogos que você já repassou do que jogos que você tem na atualmente. Estante atualmente. Ah, ok. Entendeu? A Humanas entendeu agora. Isso também ele é oriundo da nossa mudança de perspectiva quanto aos jogos, mecânicas que você vai aprendendo, vai gostando. Até mesmo o nosso grupo vai se comportando, né? Sim. O grupo vai amadurecendo, vai. Eu acho, né? Vai. Até a gente como pessoa, porque se for pensar nesse tempo de coleção de board games, muita coisa aconteceu na nossa vida pessoal também. Com certeza. Sim, e é legal que você vai vendo o perfil de jogo de cada colega, né? De com cada certeza. Amigo. Sim. É, eu percebo bem isso, que as coisas vão sendo filtradas, né? É. No começo, na hora que você começa no hobby, você quer um pouco de tudo. Eu tenho um exemplo muito prático disso. Porque aqui em Curitiba, até um tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, não tinha loja de board game, certo? Não tinha loja de board game. Eu comprava qualquer coisa, qualquer coisa. Eu ia em lojas assim de brinquedo e vi uma coisa que era diferente. Eu comprei jogo da Estrela Conquistadores, eu comprei um jogo de guerra que era do Pais e Filhos. Era uma caixa assim que era um War, só que falseta, sabe? Era um War falseta. Não, e assim, eu tava na pira de ter, porque na minha infância eu não tive contato com board game. Então, quando eu descobri, foi um impacto gigantesco e eu fui atrás de muita coisa. Eu comprei Munchkin, comprei Bang, comprei... Cara, eu comprei muita coisa. Ó a origem da raiva, né? Nossa. O cara comprou no impulso, né? Daí fica toda... Não, porque Munchkin não sei o quê. Munchkin. Tá, mas... pelo menos dá pra dizer que é embasado, né? Ele já teve o jogo. Não, eu já tive os jogos que eu não gosto, eu já tive, assim. Eu tenho motivos para não gostar deles. Uhum. Mas, conforme você vai experimentando coisas novas, você vai apreciando novas experiências, né? Tipo, quando você... Um cooperativo com videogame, né, Snake? Que a gente pode... Assim, que a gente vai conhecendo coisas novas. Opa, não conhecia esse MMO. Aí você vai lá e vira um viciado em MMO. Um novo vício. E como que foi essa mudança de comportamento ou de gosto que você teve ao longo dessa jornada de jogador de tabuleiro, Snake? Bom, mudança em aspecto de coleção foi... Né? Eu espero mudar esse ano, hein? Amém, amém. De zero a zero. Oh, senhor. Foi de 0 a 0 igual eu. Foi de 0 a 0. Não, não, mas você ainda tem um... Eu não tenho nada. Ele tem a sua coleção de Decent. Não é minha, né? É sim. Porque o jogo que foi trocado nele era seu. Mas agora é seu. É que não. Agora tá em guarda compartilhada. É, comunhão parcial de bens, isso, né? Isso. Mas do começo, quando eu nem lembro qual que foi o primeiro board game mesmo que a gente jogou com a galera. Se eu não me engano, acho que foi no hype do Game of Thrones. Game of Thrones, o Catan, a gente teve o Catan. Não, mas acho que o primeiro mesmo que chegou com os dois pés no peito foi o Game of Thrones. É, porque ele é muito diferente, né? Era muito diferente o visual e tava muito no hype, que o seriado acho que tava na terceira ou quarta temporada, alguma coisa assim. E tava todo mundo pilhado, e não, vamos jogar e tal. E de lá pra cá, além de estar conhecendo outros jogos, outros estilos de jogos, uma coisa que eu comento com a piazada é que nem no Portal, né? Uhum. No jogo Portal, você começa a pensar em portais, eu estou começando a pensar em jogos, tá ligado? Em fazer jogos. Tanto que, às vezes eu tô parado, eu tô sentado assim, eu começo a pensar, tá, e se tivesse um jogo assim? Eu me pego com essa vontade, com esse anseio de querer produzir alguma coisa, com certeza. Querer montar algum jogo. Mais do que de ter uma coleção própria, eu quero fazer os meus joguinhos. De ter um filho pra chamar de seu. Um filho pra chamar de meu, exatamente. De sempre estar pegando assim, ah, mecânica tal, com tal temática seria legal. Putz, e se fizesse com dadinhos, e se fizesse dessa maneira? Eu sempre tô pensando nisso daí. Tanto que nessa brincadeira, a gente criou uma pasta onde que a gente vomita um monte de ideias. Sim, eu tô lá nessa pasta também e eu sei como que é. Então teve essa diferença, assim, de comportamento. Não é só jogar, é querer produzir alguma coisa, querer fazer alguma coisa. Além do próprio podcast, né? A gente sempre teve essa coisa, desde o Meia Lua X, que finado Meia Lua X. É, uns antigos projetos de 2009 e 2010. É o avô do Jogatina BG, isso. Vamos dizer assim, é o avô. Então o Meia Lua X gerou o Level Mais e o Level Mais gerou o Jogatina BG. Então o criar podcast também movimenta, assim, de querer saber mais sobre o assunto em si, né? Então... É pra você não chegar, porque assim, muita gente pensa que normalmente podcast, você vai lá e desenvolve o assunto tirando da cartola. Na verdade, não. Normalmente a gente estuda. Quando a gente falava sobre videogame, a gente estudava, jogava, pesquisava sobre compositor e muitas coisas. Uhum. E o mesmo vale pra board game. A gente tem os podcasts mais abertos que a gente foi fazendo sobre jogatinas, que a gente dá essa liberdade. Mas quando a gente faz podcasts focados em jogos ou certos temas, a gente vai lá e estuda. E isso faz parte todo também do nosso interesse pelo hobby, de buscar informações e a gente ter esse embasamento. E tanto que muita da minha coleção rotacionou por conta disso, que eu queria conhecer muita coisa pra poder falar, pra não ficar preso a alguns certos jogos. Hoje em dia eu já penso mais assim, eu quero jogos que eu quero conhecer, mas eu quero ter jogos na minha coleção, que são jogos que eu tenho alta rejogabilidade, e assim vai. E pra ti, como que foi, Jéssica? Eu sei que você é mais recente nessa questão do board game, é, né? É, meu primeiro contato com board games modernos é uma história bem engraçada, e você presenciou o momento, sim, né? Bom, quem não conhece minha história com os Abza, a gente se conheceu pelo Twitter, começamos a namorar no mês seguinte, em que a gente se conheceu pessoalmente em São Paulo, né? E nesse final de semana de São Paulo, também foi o primeiro final de semana da minha vida que eu joguei board game com claro, galera. Olha, eu tenho que começar. Não tinha, né? O Jogatina BG tinha que ser nosso filho, não tinha jeito. E ali, eu acho que o primeiro jogo que a gente jogou foi Resistance, não foi? Foi. Nossa, como eu odiei aquele Resistance. Jogo. Foi Resistance, teve o Cash and Guns. Teve. E teve o Battlestar Galactica. E teve Battlestar Galactica. E em todos os jogos... É um relacionamento forjado no Ferro e Fogo, né? Foi. Porque em, ferro todos, e Meeple, né? Em todos esses jogos a gente foi rival. Sim. Até no Battlestar Galactica, ele era o Cylon. Tá certo. Não tem dúvida sobre isso. Não vi nada de errado nisso. Eu fiquei tipo, o quê? Você é o traidor? Tanto que essa primeira vez que ela teve contato com Resistance, ela nunca mais jogou. Não, eu odeio Resistance. Eu acho que é o jogo que eu mais odeio no mundo. Sabe o que você pode fazer? Pegar o Avalon assim, olha amor, que legal esse jogo. Vamos jogar. Chegou um ponto naquele dia em que eu olhava pra ele, é óbvio que você que é o traidor. Eu já tava puta, eu já tava assim com fogo saindo dos olhos. Isso que era a primeira final de semana que a gente tava junto. Sim, né? Isso que é o pior. Mas conforme a gente foi se conhecendo, visitando mais, né, essa longa distância, eu fui levando outros jogos e sim, você foi conhecendo outras vertentes, né? Tudo que eu conheci até a gente começar a morar junto agora, já vai fazer um pouco mais de um ano, era coisas que você me mostrava, né, que você trazia pra mim. Eu acho que a partir desse um ano eu comecei a ir buscar as coisas sozinha. Você me dava pistas, porque até então eu não tinha ideia do estilo de board game que eu gostava. Eu sabia que eu não gostava de jogos tipo Resistance. Sei. Jogos de papel escondido, jogos de blefe, eu sou péssima. Eu não consigo blefar. Eu sou 100% honesta sempre. Mesmo que seja ruim ser honesto, entendeu? Então, pra mim, é péssimo. Mas aí, foi passando o tempo, você foi pegando jogos, e você foi pegando jogos tentando me fazer gostar. Tipo, olha, amor, eu troquei esse jogo. O quê? Você pegou mais um jogo, mas você vai gostar desse jogo. E foi assim, até você me apresentar Mycia Mystics. Nossa, esse jogo, eu tenho até uma tristeza, assim, dele ter ido embora, porque eu lembro, assim, eu tenho fotos na minha mente da primeira vez que a gente jogou esse jogo juntos. Sim, vou ter que comprar de volta. Nossa, é muito legal. Compro mesmo, que já tá pintado. Né? Não, é que eu tenho que terminar. É verdade. De pintar. Mas é engraçado que tem jogos assim que... Acho que o primeiro vídeo no canal foi jogos favoritos. Meus jogos favoritos. Tinha Nations, tinha Eclipse e tinha Battlestar Galactica. O Nations mesmo eu troquei porque realmente não via mesa. O Eclipse, eu queria jogar ele mais, só que também era outro jogo assim que era muito difícil de ver mesa, porque ele tinha um comprometimento muito gigantesco pra botar na mesa. E querendo ou não, o Eclipse ele tinha um concorrente meio injusto, né? É, que era o Twilight, que é uma temática bem parecida, só que tem, vamos jogar um Eclipse ou um Twilight? Uhum. Vamos se dedicar e vamos jogar um Twilight de uma vez. Sim, o nosso grupo ele tem esse aspecto, né? De hardcore. E assim, o Eclipse, acho que a pessoa que mais gostou de jogar Eclipse era a Jéssica mesmo, gostava muito da temática. Pois eu tenho essa coisa de gostar muito de jogos que são focados em história e campanha, ou jogos que são ficção científica, que é um dos meus gêneros favoritos pra qualquer coisa. Assim. E é que assim, a gente não teve a oportunidade de jogar ainda o Twilight Imperium, eu acho que você vai gostar bastante. Então... As expectativas. Eu tenho que criar expectativa pra galera tentar pelo menos jogar, porque o Snake eu fiz a expectativa e o Snake gostou, pelo menos. Com certeza, cara. Quando você vê aquele teu exército crescendo, exército, né? Aquela tua frota crescendo. Aí você vai partir pra porrada com o outro e começa a tocar... Prelude to War. Prelude to War, do cara, Battlestar Galactica. Aí, apaixonei. Sim. Não, e realmente, né? O Battlestar Galactica eu mantenho na minha coleção porque realmente é uma das maiores séries de ficção científica que eu assisti na vida. Uma das únicas, inclusive, né? Porque você é meio ruim de assistir série. Eu sei, na verdade, não dá tempo, a galera sabe. O Zabs é um cara que, quando ele curte uma série... Eu reassisto ele várias. Vê ela várias vezes. A Jéssica, ela presencia eu no YouTube ali vendo bloopers de Community, de coisas. Tipo, por que você tá vendo isso de novo? Porque é legal. Eu sou muito... Não, e eu sou o tipo de pessoa que, quando tá trocando de canal e tá passando Battlestar Galactica no Sci-Fi, eu pego, eu tiro a foto e mando a foto pro Zabs. Zabs, episódio e temporada. Ele fala, cara, com um frame do seriado, e assim, não é um frame que, nossa, tá acontecendo tal coisa. Não, é duas pessoas conversando aleatório, assim. E aí ele, não, tá acontecendo isso, no episódio tal, do negócio tal. Eu, vai tomando... Não, mas é uma sacanagem que ele fez comigo quando a gente começou a namorar. No mês antes dele me pedir em namoro, eu assisti Battlestar Galactica inteiro. Lá vem a história do Stargate. E eu cobrei que ele assistisse Stargate, que é a minha série de ficção favorita. E ele não assistiu até hoje. Não, eu assisti alguns episódios. Eu tenho que voltar a assistir. Não vale. Vi Battlestar inteiro. Voltando para board games, você tava falando sobre jogos que te fizeram apaixonar pelo hobby. O Mycia Mystics, mas teve outros jogos, assim? Então, o My Semistics ficou sempre um buraco, né? Uhum. Porque até então, como você é um cara de civilização, de jogos de estratégia, de rivalidades, eu não conseguia pegar ali um jogo pra chamar de meu. E foi se passando os anos, e você me apresentou o Descent pelo Tabletop Simulator. Uhum. Que, na verdade, era um jogo que o Xande queria jogar, né? A hora que eu abri, que eu comecei a ler livro de regras, e meu Deus, é um RPG, só que ele é mais fácil, e ele tem miniaturas da hora, e não sei o que, não sei o que, eu falei, more! Na mesma época, você tava jogando aquele... Divinity Original Sin. Verdade. Nossa, esse jogo é incrível. Inclusive, bom, o podcast não é sobre videogame, mas quem quiser, joguem o 1 e o 2, é muito bom. É bem por aí, porque aí eu vi muita referência do jogo de videogame pro jogo de board game, que os dois têm a mesma premissa de lembrar o RPG, né? Ele, ele resgata ali os elementos do RPG. O Dungeon Crawler, né? Isso. Uhum. E ele consegue levar isso de um jeito, tipo, muito fácil. Até hoje, eu acho que todo mundo que a gente colocou pra jogar Descent, mesmo não sendo do hobby, assim, de não ser muito fissurado, amou. Sim. Amou o jogo. Eu acho que ele é unânime e a questão mesmo é mais reunir a galera e a Jéssica e eu, a gente vai fazer a nossa campanha à parte, né? É, a gente vai tentar, né? Porque não gastamos dinheiro pra ficar ali e jogar só as duas primeiras quests. Não, vocês não desocuparam 60. Uma prateleira inteira, né? Só comprando expansão do jogo. Não. Sei lá, a gente deve ter acumulado umas 60 quests das expansões que a gente comprou e a gente fez duas. Exato. Mas, e é legal, né, que você foi pegando esse hobby, essa parte dos jogos cooperativos, ainda mais jogos que tem esse apelo do RPG, Dungeon Crawler, né? E eu sei que o Snake, por mais que a gente sempre brinca, assim, que é o tiozão do wargame, mas, vamos supor, se você tivesse um memoir. Assim, pra falar bem a verdade, eu gosto mais de dizer, eu não gosto de um gênero de jogo específico. Eu gosto de dizer que eu gosto de um gênero. Por exemplo, Or Concours de board game seria o Battlestar Galactica, que pra mim ele tá é o top 1 fixo. Ele é difícil botar na mesa, mas quando botar na mesa, você lembra daqui a um ano o que aconteceu. Sim, é muito legal isso, cara. E da mesma maneira, assim, eu gosto da mecânica dele, desse blefe de você tá jogando escondido. Eu gosto de jogos com essa mesma temática. Dead of Winter também. Sim. É uma temática bem parecida. É que são, experiências densas, né? Isso. Porque não envolve só o jogo, envolve as pessoas. E as pessoas fazem o jogo se tornar mais denso ainda. Então é um ciclo. Então, assim, não tem... Eu diria que eu tenho memória de peixe dourado. Então eu sempre esqueço os jogos que eu já joguei. Mas tem experiências que teve... na mesa, que eu guardo mais do que o próprio jogo. Uhum. Então, não diria assim, esse é o meu primeiro, segundo e terceiro lugar. É bem difícil eu poder dizer isso. Até porque, como eu falei, eu dependo da tua coleção. É. E da coleção dos outros. Tem que mudar isso aí. Não, vai mudar. Conforme você foi participando do Jogatina, você também foi pesquisando novos jogos, né? É, por exemplo, voltando um pouco ao que eu falei, né? De querendo desenvolver jogos, né? Eu tava lá vomitando ideias no Word, no Excel, montando planilha, montando um layout de carta e tal, não sei o quê. E só que por conta do tempo da correria, nunca ia muito pra frente, né? Era com sempre certeza. Passo de tartaruga. Aí, num tempo, não lembro quem que foi que mostrou a matéria lá. Tem esse jogo de viking. Porque também, toda vez que os Abus havia jogo de viking, tô aqui. Eu vou tacando pro Snake. E eu tacando na cara, né? É, jogo de viking, jogo de Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Daí eu olhei assim, legal tal. Quando eu olhei, assim, cara, tipo, é muito parecido. Não é igual, mas a ideia básica do jogo que eu queria produzir já tava ali, já tava estampado. Aí deu aquela balde de água fria, assim, mas ao mesmo tempo ficou assim, legal, alguém fez uma coisa que eu estava pensando sobre. E essa questão de você pesquisar sobre jogos, você vai entendendo, né, como que vai se comportando no seu gosto. Eu acho que o meu exemplo mais clássico, assim, é que eu tinha muitos jogos, assim, que eram muito sem um feeling... de estratégico, mais um feeling de jogar por jogar, né? Jogos mais de com coisas muito aleatórias, eventos e tal. E hoje em dia, eu tenho jogos assim, que normalmente são jogos estratégicos assim, que são aqueles jogos que você vai pensar, jogos que o nosso amigo Johnny odeia, porque ele não gosta de jogos assim, jogou jogo cooperativo. Eu e o Johnny ali estamos no mesmo time. Tanto que é Eldritch Horror, né? É verdade! A gente jogou os três e foi bem massa. É legal, por exemplo, o Iha não tá aqui, mas é claramente qualquer jogo que envolva economia... É, o Iha adora. E pensar muito. E pensar muito. Qualquer jogo... Assim, o Iha, eu até sei, ele não tá aqui no caso, não tá pra se defender, então... Azar. Se ferrou. Mas a questão do Iha é o seguinte, é jogos que ele pode controlar tudo. Uhum. Controlar economicamente, controlar as ações, controlar os outros jogadores, sim, né? Sim, é total manipulação. É manipulação. Enquanto ele puder manipular Deque as pessoas... Deck azul do cara. Ele verdade, ele ama, é deck azul. Ama deck azul no Magic. Então... essa questão de manipular. Você vê até o gosto dele, porque ele começou com Game of Thrones. Ele tentou até ir pro X-Wing, eu também tentei na época ir pro X-Wing, mas a questão de muita dedicação pra pouca que é recompensa. É, é um colecionável muito caro pra você só ter. Que nem eu comprei a primeira wave ali, umas duas expansões, e eu tô quase fazendo um diagrama com as naves, porque eu não tô jogando ele. É, fazer um diorama, né? Diorama, isso, diagrama, cara. Isso. Mas o... E você vê que o Iha, por exemplo, quando ele descobriu os jogos euros, esses jogos assim que tem esse apelo estratégico, assim, ele ficou maluco. Ele começou a comprar os jogos de trenzinho lá, que são jogos econômicos. O Terra Mística mesmo ele comprou, ele adorou. Ele, quando ele foi pra fora, ele trouxe mais jogos pra ele também. Então, é interessante. Até mesmo o Xande, né? O Xande, ele gosta de jogos assim com miniatura, aquelas coisas bem impactantes visualmente, né? Sim. Ou jogos que dão treta, né? Porque o Xande é essa. Ou jogos miniatura, ou jogos de treta. Jogos com miniatura e treta, então. Sim. É o ápice. Por culpa do Xande que eu comecei a gostar de jogos de civilização, né? Porque ele tinha comprado o primeiro Civ, né? Aí eu falei, nossa, cara, essa ideia é muito legal, eu vou pesquisar. E eu fui lá, comprei Nations, comprei as coisas assim. O Nations também era um jogo muito bacana. Mas é que nem, falando dos outros jogadores que não estão aqui, a gente vai ficar falando mal deles, mentira. É, o próprio Diogo. Sim. Quando tem vida, né? Quando ele... Não tá no mato? No meio do mato, ou quando ele tá com um resquício. Cuidando do vampiro, né? É, exatamente. A situação do Diogo é o seguinte, ele mora longe da equipe do Jogatina, por estar em Brasília. E lá ele tem contato com a família dele, e quando ele viaja, ele vai pra casa da namorada, que tem contato com a família dela, que é gigante. E a questão é que eles jogam muito party game, jogos muito mais... É, isso que é engraçado. Ele virou um party gamer, né? Virou um party gamer. Porque até então, ele só era um jogador de X-Wing. Sim. X-Wing e armada, né? Participava do campeonato e viajava pra jogar. É que ele também é um retardado do Star Wars, né, cara? Se você perguntar pra ele qualquer parada do episódio 2... Ele é tipo, tira print screen e manda qual episódio. Eu vou fazer isso, cara! O Cabeça, que participava antes com a gente aqui, é difícil dizer porque realmente ele tá mais jogando. Ele era o viciado do HeroClix, né? HeroClix. Mas o caso do Excel, ele também teve uma mudança de jogos, assim, né? Ele é muito party game, mas ele começou a pegar jogos mais densos, né? Uhum. E foi acostumando, assim. E o caso do Rod, só queria fazer treta mesmo. O Rod é jogo que dá pra matar o amiguinho. Isso. É. Mas ele gostou, fagulha... ele gostou do Great Western Trail. É porque daí ele mata os boizinhos. Eu não vou nem perguntar. Não, é. O Rodney é uma fagulha procurando um palheiro, né? Isso, essa ideia. Nossa, definição boa. A gente tá se abrindo aqui, tá falando da nossa experiência desse... A gente tá comemorando esses 2 anos de Jogatina BG. Mas a gente tem muito mais tempo jogando, né? É, porque quando a gente chegou aqui era mato. É. Não, bom, mentira, tem mais gente aqui que chegou aqui, era mato mesmo. Com certeza, mas olhando com umas fotos antigas, vídeos do Level Mais, eu olho minha prateleira atrás assim, e vejo vários jogos que eu não... Ah, mas eu tinha esse jogo aqui, caraca, esse jogo aqui era muito da hora. Tem vários jogos que eu passei pra frente e eu quero ainda reaver eles, sabe? Readquirir. Por exemplo, o Kemet, que eu gostava bastante. Kemet era muito bom, é verdade. A gente fez até um vídeo no Level Mais na época de um gameplay. O Scythe mesmo tem interesse de ter, assim, mas eu acho que o Xande vai pegar com certeza. Então, eu sou também desses amigos, né? Eu mando pro... Manda aquelas indiretas pros amigos ricos. Indiretas do bem. É, indiretas do bem. É, pra nossa coleção, assim, geral da biblioteca do Jogatina. Mas eu mando pro Snake os jogos de Viking e eu mando pro Xande os jogos que eu sei que ele vai gostar. De miniatura, jogos que tem ali uma tretinha que ele gosta, né? Mas é um papo que a gente bateu aqui, né? Pra falar sobre como que foi essa evolução de jogador. Como que você foi mudando o seu perfil, né? Eu, por exemplo, eu falei lá que eu mudei muito o perfil de querer conhecer tudo. Até mesmo, eu olhava o ranking do BGG, o top 10, top 20, eu queria jogar tudo. Hoje em dia eu olho lá e falo, tem jogo que eu não quero jogar aqui. É, então, e como eu falei no começo, eu acho que isso vai muito da nossa vida pessoal. Sim. Porque, por exemplo, quando a gente se conheceu, você era um molecão que queria comprar um monte de jogo ou jogar com a galera. Não importa o jogo que fosse. Hoje eu tenho responsabilidade. E hoje a gente tem a responsabilidade de, tipo, pagar as contas e ter os nossos jogos favoritos. Então a gente fica mais seletivo, né? Com o passar dos anos, a gente não quer mais jogar qualquer coisa. Esse exatamente. Gosto, né? E até mesmo questão de tempo, né? Porque sim, com certeza. A pior coisa, além de você comprar o jogo, que já é um negócio difícil aqui no Brasil, é você arranjar tempo pra você... Ah, vamos todo mundo na quinta-feira. Ah, eu não posso na quinta. Então vamos... Ah, o fulano não pode na sexta. Então vamos no sábado. E sempre vai se prorrogando. E aí vai ficando perigoso você adquirir um jogo que que alguma parcela do grupo não vai gostar. Não Sim. vai gostar, não vai ter tempo de reunir todo hoje, mundo. Hoje eu penso em comprar jogo pensando, ou às vezes no gosto da Jéssica, ou às vezes pensando no gosto do grupo. Porque eu sei que o grupo tem muito, um gosto muito parecido, então não adianta pegar um jogo que eu vou gostar e o resto do jogo a galera não vai gostar. Tem muito Sim. jogo que eu quero conhecer, aí por isso que eu uso ferramentas como o Tabletop, BG Arena e outras ferramentas online, assim, que pra conhecer os jogos. Sim. Porque hoje em dia é difícil investir tanto pra você não gostar e depois perder dinheiro passando pra frente, difícil de vender às vezes, então... Sim. E é legal, assim, que com a nossa campanha no Padrim, a gente vai poder investir em jogos assim, por mais que a gente ache que não goste e surpreende, né? Mas é legal também que o nosso grupo tem gostos muito diversificados, Sim. né? Por exemplo, o Iha, ele é mais competitivo da economia. Eu sou totalmente cooperativa de história, sabe? Cada um tem um perfil muito distinto, então a gente consegue ter também essa variedade de jogos. Com certeza. Essa variedade de jogos também gera toda essa discussão que a gente faz no nosso podcast e também gera os vídeos que a gente vai comentando, fazendo overview, fazendo listas e outras coisas. Isso graças à galera que nos apoia no Padrim, né? Então, se você tá considerando aí participar, e mais um objetivo, mais um motivo, né, pra você considerar lá apoiar a gente no Padrim. Então, uhum. galera, é isso. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast, de número 50. A gente nem comentou sequer dos 2 anos de Jogatina BG, assim, tipo, diretamente. Porque foram 2 anos de muito trabalho, foram mais de 70 episódios de podcast, foram 70 episódios de vídeo. A gente chegou recentemente aos 1.000 inscritos no canal. A gente também fica muito feliz pela indicação do prêmio Ludopedia da parte podcast. A gente ainda, como eu disse no começo, não sabemos do resultado. Se a gente ganhou, muito obrigado. Mas já ter sido indicado já é uma parada muito já, legal pra gente. Comparado ao ano passado, que a gente só tava Sim. lá na grande lista, né? E questão de reconhecimento, assim, de podcast mesmo, que a gente tá desde 2009 que a gente faz podcast. Desde 2009, cara, Sim. que a gente tá fazendo podcast. É legal, a gente sempre teve um público que acompanhou a gente, tem galera que saiu do, que nem eu falei, saiu do avô, veio pro filho e agora tá no neto, né? É. Mas... Não, saiu avô, pai, filho. Filho. Vai. É que Continua. Eu sou neto, meu avô é... Enfim, então é legal, assim, ter esse reconhecimento, porque a gente sempre fala, né, que o combustível da gente fazer podcast é ter esse feedback da galera, ter o engajamento do pessoal, é ter comentários, é ter o compartilhamento, e não é só o número de views aumentar, é legal também, mas não adianta nada o número subir e você não ter uma interação de se o pessoal tá gostando, se não uhum. tá, o perfil da galera é mais assim, é mais assado. E também você tem que não fazer essa questão de protagonismo, sabe, tem muito conteúdo que você acompanha de outras coisas que você nunca falou com a pessoa. Você só acompanha porque você às vezes gosta do conteúdo, mas a gente abriu esse leque de possibilidade com o Telegram, que a gente conversa diretamente com o pessoal. Então o pessoal sabe quem somos nós, né? Quão humano, falho ou não, a gente é, entendeu? Olha, com piadinhas bonito. E outras coisas. Sim. Então você vai formando esse senso de comunidade. Então pra nós, hoje em dia, uhum. a nossa comunidade é incrível, sabe? A nossa comunidade que acompanha a gente lá no Telegram e a pessoal que acompanha pelo Twitter, comentando também nos vídeos, pra gente ter que agradecer muito isso. E isso nos dá a segurança da gente querer dar um passo a mais com essa campanha que a gente tá lançando uhum. agora, né? É porque o Jogatina por si só é só uma ideia, né? Como você falou, a ideia veio de mim, mas eu como criadora de conteúdo sou horrível. Só que eu dei a ideia pras melhores pessoas que foram vocês, que é a equipe do Jogatina, que faz essa ideia acontecer. Então a gente tem sempre que lembrar que um conteúdo não é só o que tá lá no final. O conteúdo é tudo... É todo um trabalho. É todo o trajeto que ele passou desde a ideia, desde ser pessoa... concebido, né? E às vezes a pessoa não tem noção de quanto demora pra fazer o conteúdo. De todo o trabalho que dá, né? Demora pra reunir o pessoal, sabe? Às vezes tem que falar, opa, vamos aproveitar aquele momento vago que a pessoa tá ali, vamos puxar aqui e já fazer a gravação. Eu acho que pra criação de conteúdo no geral, parece que é só um esforço intelectual, né? De você ter uma ideia, sentar ali e falar, e não é muito mais que isso. Sim. Tanto que teve toda essa mudança de a gente fazer a gravação presencial pra... Melhorar a qualidade e melhorar a questão do tempo de edição. Sim. Porque a gente gravava, até o pessoal pergunta, ah, cadê o Excel? É cadê verdade. O cabeça, cadê o Diogo, enfim. Essa questão de fazer presencial, primeiro, qualidade, uhum. que a gente tem qualidade no microfone, a mesa a gente comprou, e questão de ser muito prático pra gente fazer. Pra gente fazer o conteúdo do jeito que a gente tá fazendo hoje no Jogatina, e ser por Skype e tal, não tem como fazer. No ritmo que a gente faz, e quando você grava presencialmente, só um papo de editor aqui, você grava numa faixa única. Pra você editar uma coisa em faixa única... É muito mais fácil. Muito mais prático. Você demora um quarto do tempo que se você fosse editar em cada um gravando sua faixa. É porque uhum. quando a gente tá presencial, social tem esse ritmo que um não vai atropelando o outro. Você olha pra outra Sim, pessoa e você coloca a mão no ombro aqui, ó. Você levanta a mãozinha, faz uma, dá uma disfarçada, né? Sim. E isso também muda também na interação, porque às vezes você conversa com a pessoa online e às vezes você quer fazer uma piada, mas você não sabe como tá o mood da pessoa, como se a pessoa tá entendendo a piada. Aqui a gente tá olhando pro outro pra fazer uma piada, mostrar Sim, a língua. Sim, acabamos. Assim vai. Oh! Assim vai. Sou tonto. E até mesmo assim, o cara tá comprometido da tá gravando, né? Ele não tá gravando e vendo o seriado... E dando um alt-tab ali alt-tab pra, no, na Netflix. Colinha. É. Aqui a gente tá full time, Exato. Se comprometendo, fazendo conteúdo e assim vai. Eu acho que é isso. A gente falou bastante, né? A gente Sim. ia fazer um papo bem raso. Bastante, falou merda. É. A gente tá aqui, tipo, uns tiozão falando do filho, né? É. Então, eu acho que cheguei à conclusão que eu sou o tio do pavê, então, né? Se vocês são o pai do jogatinho dele, é verdade. Sou... Você é, tipo, o padrinho real, oficial, assim, né? É aquele tio que chega no Natal, assim, e aí, as menininhas? Não seja esse tio. Bom, é isso, galera. Então, comentem. Fala pra nós aí nos comentários como que você mudou como jogador. Jogos que você tem saudade de ter na coleção. Como foi mudando o seu perfil, né? Sim. De jogador também. É. Isso é muito legal, cara. E a gente agradece a todos por 2 anos de jogatina, acompanhando, né? Se fosse vocês, a gente não fazia nada, né? A gente não estaria aqui Falando 2 anos. Falando ao vento, né? Imagina. Literalmente. É, presencial agora a gente fala olhando um na cara do outro, né? Sim. Fala só pro tela do monitor. Não tá tão esquizofrênico assim, né? Então é isso, gente. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima edição. Falou! Falou! Tchau!